Mais são as pessoas que desistem do que as que fracassam. Pra fracassar é preciso tentar até o final. Saiba que você é capaz, é possível. Perdido no mundo, pensando e correndo à procura da felicidade. Me encontro em algum show lotado, ingresso esgotado em outra cidade. Eles gritam meu nome, eles me pedem foto, eles querem saber minha idade. Eu só quero gritar pro mundo que apesar de tudo ainda não é tarde. Dê valor aos que te rodeiam, a meta é quem te odeia. Aproveite o simples da vida, tipo uma criança brincando na areia. O amanhã é ilusório, o ontem já não existe mais. O teu presente é o que importa, faça a escolha certa e não olhe pra trás. Hoje eu pago o preço, paro e penso, já não corro, luto e venço. Agradeço, reconheço que a pista é salgada e que o clima é tenso. Injustiça pro meu povo, pena de morte pra inocente. Sempre fazem tudo de novo e quem sofre é a gente da gente. Você é bem mais forte que teu vício. O fim do poço é teu reinício. Fique sabendo que não vai ser fácil, mas não é impossível. Faça valer cada segundo. Faça valer. Faça valer cada segundo. Só pra dizer que você é capaz. Tua guerra interna agora pede paz. Não faz sentido desistir da vida, mas pra quem desiste pelo visto faz. Meu verso é um encorajamento pra te fortalecer nesse momento. Às vezes num livro tu encontra força, talvez esse rap seja um livramento. Nas mãos de Deus eu instrumento, lavado e redimido pelo sangue. Cês preocupado com vestimenta, uns nem tem o que vestir, mano, isso que é punk. Minha vida parece até um oceano, transbordo vitória até o fim do ano. Vejo meus irmãos fazendo o que eu faço, cê não vai me ver vacilando, cê não vai. Passei só pra dizer que eu sou do tamanho do meu sonho. Tenho todo o tempo do mundo, mas o tempo é curto demais. Sabendo que eu mudei de vida com as frases que eu componho. Vocês um dia me intimidaram, mas agora, mano, não mais. Passei só pra dizer que você é do tamanho do teu sonho. Você tem todo o tempo do mundo, mas o tempo é curto demais. Sabendo que eu mudei de vida com as frases que eu componho. Eu suponho que um dia te intimidaram, mas agora, mano, não mais. Faça valer cada segundo. Faça valer. Faça valer. Faça valer cada segundo. Cada segundo. Faça valer. Faça valer cada segundo. Cada segundo será pra qualquer um. Cada um. Faça valer. Faça valer cada segundo. Sem esforçar nem se pensa. Faça valer. Ninguém é mais ou menos importante que ninguém. Talvez você saiba, mas talvez o tempo tenha feito com que isso não seja mais verdade. Ou seja presente na tua vida. Você é capaz, é possível.